É. Aí, família ML. Família Azul. Depois você vai gravar. Já me vejo preocupado, pensando no parceiro. O tema é mundo livre, eu vou daquele jeito. Maloqueiro, maconheiro, só Deus pode julgar. Não posso com a boca do mundo, dá licença, eu vim rimar. Na base, no treme, se liga só, é nós no mundo. Eu piro em fazer música. Eu tô ligado há quanto tempo, já pensei em parar. O irmão disse que é dom, glória ao pai, vou vigiar. Não tô atrasando ninguém, também não tô na maldade. Zé por vim, dá licença, que pega, cê nem sabe. Tô aí na humildade, mando ideia sem treta. Desbaratinado, vai pra grupo. Se não virar, aí tentei. Não fui robotizado, mas o metida sabe tudo, representando fracasso. Na era da informática, presa à globalização. Ela faz parte de mim, mas eu não faço dela não. Nessas horas vem na mente as grades, a liberdade. Daí o X da questão, quem é livre de verdade? Então, me diz. E eu te digo, IML é nosso estilo. E eu te digo, sempre andamos no estilo. E eu te digo, que a humildade é preciso. E eu te digo, te aviso que o rap é compromisso. E eu te digo, que IML é nosso estilo. E eu te digo, sempre andamos no estilo. E eu te digo, que humildade é preciso. E eu te digo, te aviso que o rap é compromisso. Te digo, foi o pano jogado, de vez no colado. Nada empolgado, pulga, retira extrato do mato prensado. Do que não fuma, espalha aroma pra todos os lados. Atrai quem fumar e quem não deixa de fumar. Tempo maioridade, cabe se for matar. Muito abafado sem se gravatar. Ao pouco devendo, mas tendo muitas coisas pra pagar. Pra só torcer, torcida no alobrado. Amplo no campo, nesse titor, pois tá morgado. Titica, sou zoom e blá blá blá. E tititi, alcando o morro. Triunfo sempre vai se repetir. Titica, sou zoom e blá blá blá. E tititi, alcando o morro. Rodando ravioli nas cadeiras do shopping. Sobrevoando as baixarias do exame antidoping. Palavra cara em ressalva, neurônios apaga. Bola jogada arremessada do meio da quadra. Caixa de fósforo incendeia e provoca mágoa. Vai se alastrando em tempestade, meio copo d'água. O meu lugar é o sol, longe dos anzol. Sobe pipa de cerol, iluminando o farol. Família é monstro na rua, sempre atua. O verso na cara dura, o rap é falcatrua. E eu te digo, IML é nosso estilo. E eu te digo, sempre andamos no estilo. E eu te digo, que a humildade é preciso. E eu te digo, te aviso que o rap é compromisso. E eu te digo, que IML é nosso estilo. E eu te digo, sempre andamos no estilo. E eu te digo, que humildade é preciso. E eu te digo, te aviso que o rap é compromisso. Rap é compromisso, quem sabe faz ao vivo. Sempre no improviso, mantendo o objetivo. Sobrevivo numa selva de pedra que quebra as pernas do Bela. Que dá mancada na favela. Pega, pega, seca lebre na viela. Aperta, aperta, blá blá. É mais uma sala do Jardim da Saudade pra nós velar. A família que chora e o inimigo comemorar. Pra parar, que essa guerra ia evitar. Temos que ser conscientes que a paz imperará. E a humildade também tá no ar. Ande no caminho que sempre vai melhorar. No caminho percorrido, vários obstáculos conflitos. Ser ou não ser, como a poesia de Shakespeare. De frente ao espelho, já vejo que o reflexo não é mais o mesmo. Sonhos que pra mim almejo, joguei uma moeda no poço dos desejos. Nessa nossa atualidade, várias ruas escuras, funções maldades. E é por isso que eu te digo, cada vez mais no rap, mano, eu me fortifico. Prevalecer, entendeu? Salve, salve, família ML. Inspiração muito louca, entendeu? É nóis. E eu te digo, IML é nosso estilo. E eu te digo, sempre andamos no estilo. E eu te digo, que a humildade é preciso. E eu te digo, te aviso que o rap é compromisso. E eu te digo, IML é nosso estilo. E eu te digo, sempre andamos no estilo. E eu te digo, que humildade é preciso. E eu te digo, te aviso que o rap é compromisso. Eu te digo que esse é nosso estilo. Mamão, Palmeiras, Belk, mano, Thiago e Grilo. Sem vacilo, no sigilo. Te deixa a mão no beat louco, é aquilo. Por isso que eu te digo, eu digo, tempestade. Eu digo, te aviso que o rap é compromisso.